operador, deixa pra ver se você está em canal no 097 e ele vai ser autorizado com estabilidade. coração, deixa para me dizer o que quiser, eu vou direto e tapo. Quem é que eu vou fazer? O tráfico de processo de atraso de uma para a próxima nacional, isso aí como número 1. Autorizado. A linha vem decolar. Vento 100 graus, 129. Gol na margem de linha 2, completa a aproximação, chama a torre 118, decimal 95. Tango Mike, Charlie Mike, aqui para o controle, procede de Vera Cruz para Serra Novembro, Echo Charlie. Aqui no tipo de equipamento, altitude solicitada e o transporte nacional. Tango Mike, Charlie Mike. Mantenha a subida até 4.710 em frente, e agora a gente vai subida para o nível 240. Autorizado direto por hora. Agora a voz com 9.10, final da pista 10, estabilidade. Com 9.62, bom dia, aqui é 9.06. Continuando a situação, guarda a direção de pouso, informa o tráfego passar para 34. Decolando agora da pista 07, irá seguir via rede litoral à sua direita, 1.500 metros. É, escolar para 10. 600, última 45, alterna 1.26, última 8. A Tango Oscar, bom funciona quando possível ser estimado de pouso. Tango, passei. Fala que a porra não vem minha espécie no controle 120, décima 8. Tango Oscar. Bolo 962, passou o ciclo 0, vento 100 graus, 129. Eu sou o ciclo 10, com 962. O Guardião 01, condições de destaque de baixa altura via pista e só em 7 horas após cruzar o eixo da 1-0. 0-5-0. Rádio 4082, deixa para a de voo 060. Autorizado direto para Lima, subindo para 1.100. Bravo Lima, missão em controle. Controle CF 70. Agora para 5552, autorizado subida para nível 240, foi curado. O QNH1016, pode chamar com 2, o planeta com 208. 208, não tem isso. Agora o Rádio 4, vou direto a pouco, chamo o Recife 1-2-1-8-5, ou

Passando mais telemais, 7-8 para Coral, serviço radar encerrado, segundo a nível de rodô, 4-0, e chama o controle leste, acolho 3-0, 21-1. Rádio Capela do Leste, agora de continuação, chama o controle no outro, 21-9-5. Salvador, boa, bom dia, Azul 4082, estabilizado o nacional. Azul 4082, bom dia, autorizado pouso, pista 0, centro 090 graus, 119. Autorizado pouso, 10, só confirmando se eu vou precisar de apoio médico, só que eu peço por gentileza confirmar com ele, se eles embarcarem pela porta dianteira da aeronave, ok? Assim, já foi coordenado para o médico e iremos informar para embarcar na porta de acesso. 4-0-2. Muito obrigado, 4-0-2. Eu quero que você venha chegar da Romedinho para a nível de 2050 e celular 1090. Capitão Gosta da Serra? Capitão Gosta da Bolsa Sierra, 4-4-1-9-10. Continuo no Noroeste, né? Salvador, tem um radar encerrado, mantendo o nível no 05. E após 50 mil em Salvador, chame o serviço para a informação alerta, pressão entre 2000, de cima 85, até o número 25, de cima 45. Yeah. Qual é o rádio da portadora perto? É possível que seja a sua rádio. Qual é a sua chefe rádio? Chegue até a taxa de cima e na Lima, chame no 2139. Eu ia sair das 100 voando. 360 via Savona, tá? 3745. Visual com o Ramos 44. Um pouquinho de sair, que eu tenho que agora falar da forma. Gente, o mesmo irá manter a linha litoral 110, mantém a separação visual com o mesmo. Autorizado a decolar a gente no 7100 grau 099. Tá pedindo uma velha, eu consigo ver o que é aberto. A barra não é tão bem curta, não tem condições visuais, tem que sair de geral escuro. Eu peço para a ingresso no circuito do carnaval, só no 309, que vai subir alto e vai subir ali no começo do circuito. Número 1. Oito graus. Mas em alta, qual que é a dar um voo que você está indo para a área de Panamá? Tá, Jandaruno, qual é o seu recorte? Em alta 44, o hotel do voo que você está indo para a área de Panamá? Cesar Pouso, Nama 0092, Nama 0. Gracias. acompanhamento, por esquerda, CROA 095, limite ao localizador. Thank you. escuta. Confirmação, 37 da Gulha, será uma laje aqui pelo zero, mantendo bem afastado do hoje. Tá mantendo a vertical da entrada do corpo, já fez o sobrevoo, está livrando a região. A pressão agora é para o serviço, na linha direcional e seguir para a zona 23. Afirmo. Tá mantendo a entrada do corpo. O campo, via linha direcional, tem traço nacional no zero. Quando o próximo seria o eixo livre aqui. Então mantenha, pois, mantenha o setor e aguarde para o setor. Ok, vamos manter o setor, já levantou. Pulou no zero, no solo aos 1-9, baixo 5, estacionar sequência livre. Boa tarde. Muito obrigado e boa semana. Já 3436, escuta a sua? Mas quanto está? Tá bem a vida pro ITCA. No estado, quando utilizado a pista no zero, já turma 00 graus, 109. À esquerda, um helicóptero. Até o turno volta para o norte, não tem perto de tudo. Batido para a CS, livre o ponto 10, tá? 3436. Chegada do 91, paralelo 050, chegada no 01. Tá no visual com o telefotão? Não, não faço o telefotão. Fala o meu telefotão? Ainda no visual, o telefotão. Ok, tá no 10-14. Aguardando. Na vertical saiu do coco. Sim, tinha ponto visual com 3 anos de conversão, lá no lugar. Ah, no visual. Sim, gente aguarde o cruzamento. Agora que tem contato visual com o senhor, aguarde o cruzamento, já levantar. Aguardar então. A razão de subida no momento está sendo de 2.300, em seguida vai acelerar e vai reduzir um pouquinho, depois volta a manter 2.500 a 3.000. Sim, chegou no 4.000 e vai ter ligado direto ao monte. Próximo, no máximo, como o número de cuidados? Sim, fica com a minha espada doce. É para informar 50 milhas, é isso? Colou 4.000, está ligado já direto ao monte, né? Se tiver condições, cuidar de você no 190 até 70 milhas do Salvador. A gente vai programar assim para então cruzar o nível 190 até 70.

Alfa 34, depois da pista 17, Nicolás Pino, 26. Unidade do Arco Pro de Leda, o 6213. Sim, eu tenho que ter pesado Leda. Pesado Leda, o 6213. Secretário, eu vou que você encerrou e aguarde o seu da torre a posse visual sem passar sobre o espaço de fora da pistola 7. Aguarde o seu da torre. Estamos dentro do 5-3-4-2-6, do final de 5-4, do 5 do final 4-5. Prima decorado, Alves. 1.0-2-0-8. 2-0-8, né? Chileno 9402, efetiva no Chiquet, à direita, 944, na linha do litoral, no centro de São Paulo. Estamos passando aqui no sistema, tem o meu nome de Chiquet, o 942. Até no meu rosto, uma queda de céu do farol de São Paulo. E aguarde o futuro. Mantendo o farol, já deslocando a nave na final, o João da Rosa. Até o prato está agora aproximando para a distância da esquerda. Agora em cruzamento e o trio correu. Gente, vai lá, João. Uma localizada chega para 15007, sendo modificado 1434. Agora o curso faz a posição de. A cabeceira do site. Cabeceira do site é a posição de 1:14. Ela passando, fica atenta ao terra do bolso ali no farol do Tatu e se ele terminou esse último ano de ciclo. Thank you.